metade lágrima, metade sorriso. É desse jeito que eu vivo. Um dia eu tô festando, outro sozinho. Tô terminadamente deprimido. Eu me empurrei no beijo, coração abaixo. Entre goles e tragos eu fiz o estrago. Irresponsavelmente eu abandonei a gente. Consciência pesada, não deixa eu seguir em frente. Eu terminei mal terminado. Ontem eu voltei cedo pra rua. Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua. Saudade atrasada. Eu terminei mal terminado. Meu parceiro Petrúnio Lima, tamo junto, meu irmão. Eu me empurrei no beijo, coração abaixo. Entre goles e tragos eu fiz o estrago. Irresponsavelmente eu abandonei a gente. Consciência pesada, não deixa eu seguir em frente. Saudade atrasada.